Yeah, RD. Oi. Todos caminhos da selva de pedra eu passei passando e não dei mancada. Pai, me livrou da morte, mas não da cela trancada. Rapidinho eu saí e dei várias canetadas. E hoje com o meu som, vários sai da vida errada. E hoje com esse dom, eu inspiro as molecadas. Maloqueiro neto veio da favela, sei que superou e parou tudo. Hoje ele veio de nave e chamei eu de vagabundo. Não sabe da minha história, Zé Bobo ficou maluco. De novo eu passei passando e tu ficou em cima do muro. De novo eu passei passando e tu ficou em cima do muro. E RD, voltando do bailão, 6 horas da manhã. Mais de 6 bailes eu tinha feito. Zé Bobo falou que eu era bandido. Amanheceu. Foi Deus. Godzilla Records. De pedra eu passei passando e não dei mancada. Pai, me livrou da morte, mas não da cela trancada. Rapidinho eu saí e dei várias canetadas. E hoje com o meu som, vários sai da vida errada. E hoje com esse dom, eu inspiro as molecadas. Maloqueiro neto veio da favela, sei que superou e parou tudo. Hoje ele veio de nave e chamei eu de vagabundo. Não sabe da minha história, Zé Bobo e ficou maluco. De novo Deus. Godzilla Records.